Panorama Agrícola para 5 de agosto de 2015, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você nesta quarta-feira, 5 de agosto, lua cheia. Este é o seu Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: ou você liquida com o débito, ou o débito liquida com você. Nesta quarta-feira, você confere uma entrevista especial sobre o impacto do aquecimento global na produção de maçã aqui em Santa Catarina. Dica do dia. Na dica de hoje, confira alguns alimentos comuns para o mês de agosto: frutas, verduras e legumes que você pode comprar mais frescos e baratos, como couve-flor, agrião, laranja, tangerina e morango. Confira a entrevista de hoje. O Panorama Agrícola de hoje recebe a pesquisadora Cristina Pandolfo, da IPAGRE-Sirã, que fez um trabalho junto com outros pesquisadores sobre aquecimento global e seus impactos no zoneamento climático da macieira, com relação à média e exigência de frio na região sul do Brasil. Cristina, esse trabalho foi realizado por quê? Bom, inicialmente porque a cultura da maçã é uma cultura importante de expressão no estado de Santa Catarina, representa hoje, em nível nacional, 47% da produção. E isso são dados da última safra de 2013-2014. Foi desenvolvido, então, um projeto com responsabilidade dessa meta pela EPAGRE, e do qual nós fomos os técnicos participantes. Trabalhamos também com outras espécies de grãos e fruteiras. E nós temos visto em nível mundial que essa questão do aquecimento global é bastante importante quando se discute a produtividade, adaptação dos cultivares e também a parte de qualidade de frutos. Pensando assim, então, achamos por bem dar início aí e acompanhar essa tendência mundial de pesquisa, né? Correto. Inicialmente, então, para a geração do cenário agrícola, nós usamos todas as saídas de pesquisas que são desenvolvidas pelo IPCC, que é o órgão que rege as informações dos cenários, né, meteorológicos, juntamente com os dados de saídas do INPE, dos modelos meteorológicos. Então, nós trabalhamos aí com o cenário atual de áreas potenciais do cultivo para o estado. Na verdade, esse trabalho foi para a região sul, mas a gente está dando enfoque aqui para o estado de Santa Catarina. Trabalhamos então com situações do cenário atual e dois cenários, um mais pessimista, né, mais drástico, e um outro um pouco mais próximo do que a gente está vivenciando aí, chamado do cenário otimista. Cristina Pandolfo, as mudanças climáticas vão impactar na produção, no cultivo da maçã em Santa Catarina? Sim, nós temos vários aspectos para serem discutidos em relação a cultivo. Tanto quando se discute áreas potenciais, ou seja, aquelas áreas que são determinadas como preferenciais ao cultivo, assim como também a parte da qualidade dos frutos, né? A pesquisa que vocês fizeram, a IPAG-SIRAM fez, avaliou especificamente uma cultivar de maçã ou mais de uma? Não. Na verdade, quando a gente fala em áreas potenciais para o estado de Santa Catarina, nós sempre costumamos a dividir os cultivares em três grupos de exigência em frio: baixa exigência, média exigência e alta exigência. Então, o que que nós optamos aqui foi pegar uma situação intermediária de um grupo de média exigência em frio. O que pressupõe-se que, se o impacto do aquecimento para média exigência em frio ele pode existir, muito mais existirá sobre aquelas que são de alta exigência em frio, que são os cultivares mais utilizados hoje no estado de Santa Catarina, que é Fuji, Gala, entre outros. Estamos conversando com a pesquisadora da IPAGRE-Sirã, Cristina Pandolfo, aqui no Panorama Agrícola. Cristina, com o aumento da temperatura, o que vai acontecer com o cultivo da maçã? Bom, considerando cenários futuros, né, prevê-se então o aquecimento e aumento de todas as temperaturas. Quando eu falo todas as temperaturas, média, mínima e máxima. Isso pressupõe que durante todo o período de crescimento da cultura e desenvolvimento da macieira, vão ser observados esse aumento de temperatura com maior ou menor incidência em função do local que está sendo considerado. Do ponto de vista fisiológico, nós sabemos que para a maçã é bastante importante essa questão do acúmulo de horas de frio e aumentando a temperatura, pressupõe-se então a redução dessa disponibilidade climática de frio, que é tão importante para a quebra de dormência das gemas florais. Então, espera-se que, em relação à dormência, né, possa ter aí uma dormência irregular e, consequentemente, uma floração não sincronizada, o que é indesejável para os cultivos. Claro que nós sabemos que existem alguns métodos, né, agronômicos e até uso de produtos químicos que podem auxiliar isso. Por isso que o acompanhamento e monitoramento das horas de frio é bastante importante. Talvez a pesquisa tenha que lançar um novo cultivar também? Exatamente, cultivares que sejam mais adaptadas a essa condição. Ou passar a utilizar mais aquelas que já existem, né? Existe uma série de cultivares de menor exigência em frio no mercado, e aí é uma questão de adaptação e uma orientação técnica, né? Existe toda uma questão de adaptação. Aquilo que muitas vezes é cultural tem que sofrer uma certa adaptação e modificação. A questão da qualidade dos frutos, também com o aquecimento, tende a encurtar um pouco o período de crescimento. E diversos trabalhos já têm mostrado, inclusive no exterior, que o aumento da temperatura ela causa uma redução na produção, bem como uma queda nas características daquilo que nós consideramos como desejáveis para uma boa qualidade do fruto. Cristina Pandolfi, que outros resultados foram obtidos nesse trabalho de pesquisa? Bom, o que observa-se, então, na projeção desses cenários, né, é que vai ter uma redução dessas áreas potenciais para o cultivo das espécies, das cultivares de média exigência em frio, né? E, de certa forma, analisando-se os dados do IBGE, se a gente considerar que 96% da produção de maçã está concentrada no estado de Santa Catarina, no que o IBGE chama de Serra Catarinense ou Oeste Catarinense, essas duas regiões, a gente pegando uma série histórica dos dados de produção não, de área, nós podemos observar que está tendo uma tendência de redução no Oeste, em termos de área de cultivo, e desde 1995 está tendo uma elevação na área da Serra Catarinense, tendendo a um patamar de equilíbrio. De certa forma, isso venha também a consolidar as informações do projeto, dos resultados do projeto, que mostra essa tendência, então, que numa região que nós observamos as maiores alterações de temperaturas, aquecimentos, já pode-se, na prática, observar essa redução de área. Redução de área plantada. De área plantada da macieira, tá? Nessa região oeste do estado de Santa Catarina. Correto, né? Correto. Cristina, e o que fazer mediante esse quadro, esse cenário, essas tendências para mitigar riscos, para diminuir problemas? Então, o que é importante deixar bem claro que quando se trabalha com esses cenários agrícolas, o uso dessa informação, na verdade, ela é uma ferramenta de tomada de decisão. Tomada de decisão para quem? Para quem é gestor, para quem é agricultor, para quem é pesquisador. De que maneira? Né? No caso do agricultor, estar consciente dessas adaptações, que vai ter que ter manejos, né, para minimizar esses impactos do aquecimento. Do ponto de vista do gestor, da necessidade, então, talvez de políticas públicas que possam estimular, então, essa troca de materiais genéticos para uso, para o pesquisador que trabalha na parte de melhoramento vegetal, criar ou melhorar cultivares visando, então, essa questão dessa tendência futura. Mas eu gostaria de deixar bem claro que essas informações elas não devem ser usadas como ter um ponto de vista assim, catastrófico, porque os cenários eles são gerados com o conhecimento tecnológico que nós temos hoje, com a situação que nós temos hoje no campo. Com certeza, esses cenários aqui, eu até inclusive esqueci de falar que ele foi gerado para 2071 a 2100, com certeza até lá, muito conhecimento vai ser agregado, muita coisa vai ser mudada no sistema de produção. Então, isso vem o quê? Para alertar uma necessidade de a gente ajustar as nossas condições de cultivo a campo e de fazer essa escolha mais seletiva das cultivares. Então, no caso de um agricultor que quer expandir uma área, ou de um novo produtor que quer implementar um pomar, isso são informações importantes para ele, junto com o técnico, com o extensionista, discutir então a viabilidade de fazer uma adaptação para essas novas cultivares de menor exigência em frio. Muito bem, entrevistamos Cristina Pandolfo, pesquisadora da IPAGRE-CIRAM, sobre aquecimento global e seus impactos no zoneamento climático da macieira de média exigência de frio aqui na região sul do Brasil. Esse trabalho está publicado na Pesquisa Agropecuária Gaúcha e possivelmente em breve vai sair na Revista Agropecuária Catarinense aqui da IPAGRE, né, Cristina? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.